Mono, nós temos 114 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternamos Ribeirão Preto. Taxa direita via Índio, ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolagem. A direita, ponto de espera, reporte 5001. Boa noite, Europa, tira isso lá. Quatro 959 na escuta da Torre Salvador. Azul 4959, Torre Salvador. Panora Tower, good evening, Europa direito. Europa 084, good evening, stand by, C clear. Wait to copy. Roger, 1 minute for copy. Vila Azul 5001 no ponto de espera da 104. No 5001, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus 99. E decola 10, 5001. Puxa na 6224, autorizado puxa acionamento, chama para o táxi. Europa 084, ready to copy? Ready to copy, Europa 084. Clear to Madrid, flight level 390. According to flight plan route, Fuca departure, Aracaju transition. After departure, left turn. Call code is 5145. 5145. And Salvador departure control 120.8. Copy, we're clear to Madrid, flight level 390, at the flight on route, Puka, departure, with Aracaju transition, scope 5445, and departure 120.8, Europa Direct 4. The scope code is 5145. 5145, Europa Direct 4. Correctly control, pushback and staff. Yeah, we are fully ready for the push on the top. Are you ready? Fully ready. Sure. Clear push back and start, on for text. Yeah, for push on the start, we'll call you ready to back. You don't pass to the phone. Azul 4959 at Torre. Salvador, boa noite, Rio 5972, informação Índia, cópia Galeão, nível 360. 5972, aguarde para a cópia Galeão. Aguarda a cópia Galeão 5972. Decola os 29, controle 120 decimal 8. 0841 5001. Contato radar, suba via saída São Vuno para o nível de voo 320. Via São Vuno para o 320, azul 45001. Do azul para pushback e acionamento. Quatro autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 2774, compartilha. 050, Bomed 1, para o 6212. Com a velocidade, nós vamos Duna ou Itap. Autorizado, Itap. Após Itap, completa a chegada. Vou Itap, após completa a chegada, 6212. 5972, pronto para a cópia? 5972, copia. Autorizado Galeão 360, conforme rota do plano de voo, subida Sanvo Uno, Leda, Dóquilo. Primeira curva à esquerda, corrigindo, direita, após a decolagem, pistão no zero. Código 5141 e o controle em 120, decimal 8. Galeão autorizado, nível de voo 360, perfil da saída Sanvo Uno, Leda, Dóquilo. Decola pista 10, primeira curva à direita, aciona 5141, controle 120.8. Correto, chama para puxa acionamentos, Rio 5972. Chamará quando pronto, Rio 5972. Puxa 10, 6224, quanto espera pronto? 6224, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 20 graus, 9 nós. Primeiro e colar, 6224. Tower, muito boa noite, Portugal. 024F, 11, information India, Kinect, 1015, request by Rosewell. Roger, stand by 6 years, Portugal 024. Torre, Salvador, Rio 5974. Rio 5974, número 2 para a cópia. Ok, é Sanvo Uno a saída, é isso? Isso mesmo. Tá, vai aguardar o 5974. Zero 084, clear taxi via Bruno Lana in India, on holding point, contact this frequency for departure. Via Apron 1 and India, short of runway 10, and this frequency for departure, Zero 084. Rio 5972, pushback acionamento. Rio 5972 é o número 2, parte 3. Número 2, parte 3. Torre Salvador, azul 2774 para o táxi, com 5-1 a bordo, 4 de autonomia, alterna Montes Claros. Tente Rio, corrigindo, azul 2774 dará passagem ao Airbus da Europa, que vai passar à sua frente em poucos instantes, após o mesmo siga-o até o ponto de espera, lá chame nessa frequência para decolagem. Tente, táxi autorizado então ao ponto de espera, fazendo passagem ao Airbus da Air Europa, portará nessa mesma frequência 2774. Janeiro 224, decola os 34, controle Salvador em 120, decimal 8. 108 agora, Janeiro 224, obrigado. Controle, boa noite, Janeiro 6224, cruzando 1800 metros agora. Janeiro 224, contato radar, suba via saída Conde para o nível 190. Via saída Conde para 190, ok. 370, conform according to flight plan route, Puka departure, Zipar transition, after departure, left turn, call code is 5154, and Salvador departure control 120.8. Lisboa, flight level 370, flight plan route, Puka departure, transition Zipar. After departure, left turn. Squawk 5154. Departure frequency 120.8. Portugal 024. Corrective, coming for pushback and setup. Local. Yes, Portugal 024. Rio 5972, autorizado puxa acionamento, chama para o táxi. 5972, autorizado puxa acionamento, chama táxi. 5974, pronto, cópia. Firmo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340 conforme rota do plano, subida Sanvo 1, Leda Motiva, primeira curva à direita, código 5147 e o controle em 120, decimal 8. Usado 340, saída Sanvo 1, Leda Motiva, 5147, responde, aviso 0120, controle 5974. Correto, chama para posicionamento, Rio 5974. Pode chamar quando estiver pronto, 5974. Confere, chegar em 6212, está livre da restrição de 329 em TAP. Cancelado as restrições em TAP, desça para 2.000 pés, QNH 1005. Cancelado as restrições em TAP, desce 2.000 no 0056212. Cinco zero zero um, passa nível de voo 160, chame o centro em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835251, azul 5001. Rio 5974, pronto para o pushback acionamento. Número 2, Rio 5974. Ok, vai aguardar como número 25974. Boa noite, com 1-2-3-5-4. 3-5-4, contato radar, dessa via chegada BOMED 1 para 4.000 pés, QNH 1-0-5. BOMED 1, 4.000 pés, QNH 1-0-5, voo 3-5-4. Canal 6212 autorizado, final ILS X-Ray, pistão na zero, informe localizador. Vamos lá, localizador 6212. Salvador, azul 2774, pronto, no ponto de espera. 2774. Escuta, 5974. Não, é o, a autorização foi para o azul 2774. Ah tá, desculpa. Salvador, Europa Zero 84, we are ready for departure. Europa Zero 84, clear line up and take off runway 10. The wind is 120 degrees 9 knots. We are for line up and take off runway 10, Europa Zero 84. Rio 5972, para o táxi, POV 03, 3 horas e 16 minutos de autonomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolagem. Pátio 3, Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, chama nessa frequência, Rio 5972. Rio 5974, coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia passar a sua causa, inicie o pushback, chame para o táxi. Ok, após a passagem da aeronave da companhia, a nossa cauda vai iniciar o táxi do Rio 5974. Salvador 2774. 2774, condições de decolagem sim autorizado pela torre? Afirmativo. A Lima vem aguardando autorização 2774. A Lima vem 2774. Realizando as manobras por gentileza. Europa 08 4 airborne at 43, contact Salvador Departure Control 120.8. Salvador Arthur, 120.8. Obrigado, boa noite, Europa Zero e Four. Tonel Azul 4959. Azul 4959, prossiga. Recebemos um esperto de Ilhéus com a abertura do campo. Apenas para confirmar, a gente tem que pedir em 15 minutos. Chegou uma DLA para você? Chegou a DLA para a gente aqui. Ok, tem como confirmar o horário? 0214. Muito obrigado. Só um minutinho, Rio. Azul 2774, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 8 nós. Livre decolagem, azul 2774. Rio 5974, prossiga. Quanto a aeronave da sua companhia? Não, da azul. Seguro. Salvador, boa noite, Oceanero 6212, estabilizado ele. Oceanero 6212, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Rio 5974, está com 3 a bordo. 3 horas e 31 minutos alterno, Galeão, próximo táxi. Táxi autorizado via pátio principal em Índia, ponto disperso nessa frequência para decolagem. Autorizado, táxi. Frente pátio principal em Índia, vai chamar nessa, o Rio 5974. No 2, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 8 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, chegar 62, 12. Azul 2774, decola aos 46, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa, 2774. Salvador, boa noite, o 2774 da Azul. Norte, Azul 2774. Contato radar na decolagem, sobe via saída Coral no Bravo ao nível de voo 1 no 60. Coral no Bravo no 60, 2774. Receba 4738, informação alfa. Firme, chamando controle. Tá, 4738, com informação alfa, autorização. Tá na frequência do controle, tá? Jura, desculpa aí, obrigado. Torreta 4738, informação alfa, autorização. 4738, aguarde qual é a força lisa. Viu, pode atirar? E o 5972, ali mantém pistão a zero. Ali mantém pistão a zero, 5972. 67 milhas, mantém nível de voo 190, chama o controle Aracaju, frequência 120.3, com voo. Já, obrigado, gente. Vai copiar o Rio 5974? Copiei sim, mantém o ponto de espera. Já vai manter o 5974. Puxa, né, 6212, solo aos 148. Libere a direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 9. Livrando a próxima direita, prossegue Alfa, Juliette para o portão 9, 16212. Informa que após a decolagem deverá manter a proa até 3 mil pés após curva direita direto na proa de Leda. 5972, após decolagem mantenha o eixo até 3 mil pés e após Leda. 5972, correto, autorizado decolagem, vento 110 graus 71. Livre decolagem, Rio 5972. Autorizado alinhar e manter, pista no zero. Vai alinhar e manter, Oreo 5974. Passar o controle. Rio 5972, decolado 50, controle no 208. 208, uma boa noite. Tower of Calais 024, Stand by for pushback and setup, protocol 024. Tan 4738, pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370 conforme rota do plano. Subida Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, código 5156 e o controle em 120, décima 8. 370, autorizado Fortaleza, conforme rota, decola Momo, Froti, curva à esquerda, 5156, transponder, 1208, controle. Correto, chama para puxa acionamento. Tchau. 974 autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus 089. Iniciando Rio 5974. Torção do Cordel, Wallace Sideral 9973, cópia Confins 360. Mais cópia Confins Sideral 9973. Aguarda, tô ligado. Europa 084, call now receive center frequency 125.45, if unable 126.85, bye bye. 125.45, if unable 126.85, good day, obrigado, Europa 084. 24, clear pushback and start up, home for taxi. Due to push and start, we will call the taxi back out, 024. E o 5974, decola 53, controle 120, decima 8. 208, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, Rio 5974. Rio 5974, contato radar, sobe via saída Sanvo 1, nível de voo 340. Via Sanvo 1 para o 340. Quando puder autorizar Leda ou Mótico, a gente agradece. Após 2000, voa direto Sanvo 5974, temos um tráfego aí da companhia, também já está voando laser para manter uma separação e para entregar para o centro. Ok, então após 2000, direto Sanvo, Rio 5974, obrigado, meu amigo. Estabilizado, voo no 354. Voo no 354, completa final, chama a torre, 1 no 8, decimal 9, 5 no pouso. Zona 5, obrigado. Guarde 4738. Voo no 354 na escuta da torre. Oi, Salvador. Boa noite. Voo 354 final do X-Ray. Voo no 354, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus 089. Recebe pouso 354. Federal 9973, cotejo por gentileza. 9973 da Federal está autorizado com o fígado 360 via Amper Zulu 1-0 pro Bahia, Amper Zulu no meio pro Zulu. Decola, pistão 0, saída Sanvo, concurra à direita, Sanvo, Leda Motiva 5-1-3-5 é o transponder, 1-2-0 decimal 8 é a frequência do controle de Salvador, Sideral 9973. Correto, Sideral 9973, chama para puxa acionamento. Tá pronto para pushback acionamento aqui no pátio de carro, né? O Sideral 9973. Sideral 9973 autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, Sideral. 4959, pushback e acionamento. Azul 4959 é o número 2, no pátio 3. Silêncio, guardião, autorização. Então 4738 está totalmente pronto. 4738. Está completamente. O 4738 autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi, o 4738. 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento ILS, X-ray da pista no 0, reporta estável. 2.000, autorizado final do ILS, reporta estável, 2.2.2.4. Tony, seria possível um pushback simultâneo no pátio de cargas para o azul 4959? Em coordenação com a equipe de solo afim, com segurança, o azul 4959. Vamos coordenar com os fiscais aqui, estamos então autorizados, chamaremos para o táxi o azul 4959. Stand by for taxi, Portugal 024. Vai. Bono 354, solo 57, libere a direita, táxi via alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 354. Portugal 024, clear taxi, vai ir from one in India, on holding point, contact this frequency for departure. Airbus in India, holding point, runway 10, and perfect service for departure now, so far. Portugal 4738, dará passagem ao Airbus da Portugal, que vai passar à sua frente, sua proa em poucos instantes. Após segue até o ponto de espera pista 10, via parte Índia. No ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Para o táxi, Sidral 997302-434, Guarulhos. Sidral 9973, segue o Airbus da TAM à frente até o ponto de espera, quando lá, torre nessa frequência para decolagem. Segue o TAM até o ponto de espera, chama pronto para decolar, Sidral 9973. Táxi o azul 4959 com 63 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia alterna Salvador. Visado visual, passeio 2224. Passeio 2224, completa final, chama torre 118, decimal 95, bom pouso. 185, obrigado, bom trabalho. Seu 5974, chama o centro Recife, frequência no 28, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom pouso. 0 grau 79. 110 com 7, autorizado pouso 2224. Onde prosseguiu o golpe 24? também tem 4, seu portão é o 4. Não tem como o senhor passar nesse momento, não. Aguarde mais alguns instantes. Roger, maintain position, Portugal 024. Maintain position, Portugal 024. Azul 4959, mantendo sua Juliette para dar passagem para o gol, segue a retaguarda auxiliar na fila. Mantenha essa posição, Azul 4959. Vamos manter então, a Anta da Juliette aguardando sua instrução. Azul 2774, serviço radar encerrado agora a 58 milhas sudoeste do VOR de Salvador, mantenha o nível de voo no 60, chame Delos, frequência 120.1, bom voo. Delos 201, boa noite, meu amigo. Portugal 024, line up and wait 1310. Manoeuvre 810, Portugal 024. Cadete 2224, solo 06, libera a direita, táxi alfa, chame antes da Juliette. Libera a direita, táxi alfa, chame antes da Juliette, 2224. Volo 354, ingresso Juliette, portão 4. Ingresso portão 4, 354. Azul 4959, após a entrada do gol no portão 4, segue até o ponto de espera. Sente após a passagem do gol, segue até o ponto de espera seguindo o sideral, azul 4959. Portugal 024, clear takeoff runway 10, the wind is 110 degrees, 07 knots. Principal Fundano Eva, seja para o saúde, Rosa Flávia. Pode 738 ali, mantém pista no zero. Charete 2224, Juliette, portão 1, corrigindo, Juliette, remota no 2. Juliette, remota no 2, 2224. Control 024, Bornet 08, contact Salvador Departure, Control 120.8. 120.8, oficial 024, boa noite, obrigado. Sideral está pronto para a espera da Mozela. Sim, Sideral, após a rolagem do Airbus da Sano, autorizado a alinhar e manter. Após o TAN, alinha e mantém, Sideral. Está bom, another seat. Boa noite, Control 024, Radio Contact on the Golf Climb via Puka Departure, Flight Level 370. Puka Departure, Climb via Level 370, Oficial 38, autorizado decolagem pistão no zero, vento 110 graus 79. Iniciando decolagem, já 473. A sequência do Sideral está pronta também para decolar o azul 4959. Do 4959, assim que o Airbus, o Boeing da Sideral iniciar a rolagem, autorizado a alinhar e manter. Sequência após a rolagem, o Sideral está livre de alinhar e manter, azul 4959. Oi, Salvador, boa noite, azul 2793. Boa noite, azul 2793, acione a identificação. Sinal 8. 208, boa. E 13, contato radar estabelecido nordeste de Salvador, afastado 70 milhas. Voe pro da posição Bonf, reporte ideal descida. Ok, pro de Bonf, vai reportar no ideal. Salvador, boa noite, TAN 4732, no perfil da Momo. Boa noite, TAN 4738, contato radar na decolagem, sobe via saída Momo para o nível de voo 370. 370, TAN 3, corrigindo 4732. Oi, Salvador, boa noite, jogo Rona 723, passa nível 259, para o nível 160, informação Roma. voo no 723, descida autorizada para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, chegada Bonf. Para 4 mil pés, no 0 no 5, na Bonf, voo no 723. Pode voar Momo ou Frotil, tá? 4738? 4738, voe Cogbo. Cogbo, tá? 374. 4738. É o 9973, decola ao Zuno 3, controle no 20, decisão 8. 208, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, Cordial, boa noite, Sideral 9973. Boa noite, Sideral 9973, contato radar na decolagem, sobe via 6 da Tango 1, ao nível de voo 3. 620. 360, pois Vanilla, Sideral, tá presente? Autorizado. Lenda, obrigado ao 360, Sideral. ...959, autorizado em decolagem, pistão no zero, vento 110 graus 79. Vente, iniciando azul para 959. O 959, decola Zuno 5, controle 120, decimal 8. Controle Salvador 1208, azul 4959, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, decola na Coral 1 Alfa, transfere. Boa noite, azul 4959, contato radar da decolagem, sobe via 6 da Coral 1 Alfa, nível de voo 140. Via Coral 1 Alfa até o nível de voo 140, o azul. Positivo, TAN 3152, acione a identificação, desce via ao nível de voo 050, chegada Bom Médio 1. Bom Médio 1 até o 050, posso voar Duna 8? Mantendo via 3152, temos três tráfegos ingressando simultaneamente pela terminal, mais à frente vamos considerar aí a sequência. Sim, desce via então ao 050, TAN 3152. Airport 024, call now receive center frequency 125.45. It's enable 126.85, bye bye. Receive center 125.45, it's enable 126.85, up to Gale 024. Desvonite, obrigado. Ram 4738, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 545, obrigado, boa, tá, 4738. Federal 9973, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom voo. 2835, 251, obrigado, boa noite. Bruno 723, está sob vetor para sequenciamento, esquerda pro 210, limite ao lock. Esquerda pro 210, limite ao localizador, gol no ataque 23, descendo para 4 mil pés. Utan 3152, autorizado direto Duna. Grato, direto Duna, Utan 3152. Azul 27 no 3, descida autorizada ao nível de voo 070. 070, 273. Controle Salvador, boa noite, Passarejo 2222. Entre na informação Alfa, tá no ideal descida. Passarejo 2222, a sua identificação desta via, chegada Aman para o nível de voo 0620. Número 3 na aproximação. Via Aman 0612, número 3, Passarejo 2222. Tan 3152, segue como número 2. Segue, Tan 3152. Boa no 723, será o número 1. Compreendido, número 1, boa no 723. Azul 27 no 3, segue como número 4. Okay, tem alguma velocidade para ser mantida, senhor, para facilitar? Confere? Tem alguma velocidade preferencial para ser mantida, para facilitar? Inicialmente está a critério do comandante 2713, mais à frente qualquer coisa solicita uma redução. Ok, vai manter 200 nós. Entre. Azul 4959. Ah, escuta. Em coordenação aqui com o controle Ilhéus deixou previamente autorizado aqui a posição Ilkov ou Ilnev, ficaria a depender do senhor. Se eu acredito é a chegada lá em Ilhéus. Gente, vamos avaliar aqui e já vamos informar qual desejaremos voar no controle de Salvador. Obrigado. Enter. Passarido 2222, confirma indicada. Temos 240 mais, passarido 2222. Tente, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo para 220 nós, passarido 2222. 723 autorizado 2000 pés. Ajuste 10 no 5. Fala 2000, ajuste permanente 1500, igual no 723. Salvador Azul 4959 pro então de Ilkov, ok? Ciente, pro Ilkov autorizado 4959, subindo ao nível 1 no 40. Ciente, sobe ao nível 140 na pro de Ilkov, Azul 4959. Uno 723, correção de pro, esquerda 200. Esquerda 200, Uno 723. Passaredo 2222, passou o vetor, mantenha presente crua, está limitada pela radial do VOR de Salvador a 270. 270 do VOR de Salvador, em caso de falhas na 270, reassume turno e completa. Ok, mantenha a crua, em caso de falha, recepção na radial 270, turno e completa, passaredo 2222. Muito bom dia, o passageiro 2228, tem que dar uma autorização do copo. Passageiro 2228, autorizado plano para conquista, nível de voo 180, conforme rota do plano. Subida será Arboruno, Elefa, primeira curva à direita, código 5161 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado 180 para conquista, Arboruno, transição. Eleva a primeira curva à direita, 5161, 1208, é o controle, 2228. Correto, 2228, chama.